E aí, beleza? Certinho? Certinho, beleza? Hoje eu quero fazer um podcast especial que eu estou absolutamente puto da vida. Fazia muito, mas muito tempo que eu não me sentia assim, né? Eu gravei aqui um podcast no meu celular sobre criação de personagens, tá? Mas aconteceu uma coisa muito mais importante e que eu quero compartilhar com você para que você pare e pense sobre as coisas que eu vou dizer, né? Aconteceu uma coisa muito doida comigo. Como você sabe, eu moro aqui num terreirinho, aqui no Ipiranga, né? Que não é bem Ipiranga, que é Vila Nair. O pessoal fala que é Ipiranga para dar aquele ar de, né, de superioridade, mas não tem nada de Ipiranga, que é Vila Nair. Então, o que acontece? Eu fui verificar que havia alguns impostos atrasados, pouca coisa, vai. R$1.000 atrasados, quase nada, né? Que, sabe como é que é? Às vezes a gente esquece, tipo, deixa passar um, deixa passar outro, sobrou. Eu fui ver, puxei na internet, fui lá confirmar, realmente estava atrasado e tal. É, o exercício de 2008 e 2009. 5, 6, são 8 meses, é ridículo, né? Então fui lá negociar, ali na Maria Paula, na Avenida, na Rua Maria Paula 136, no Departamento Fiscal da Prefeitura, aliás, perto da Câmara Municipal, onde os nobres vereadores exercem a sua vereança com muita dedicação, com muito trabalho, com muito afinco, com muito suor, né? Beleza. Eu fui lá verificar quanto é que estavam as coisas, tal, bonitinho. E claro que eu não ia pagar de uma vez, eu ia fazer um parcelamento, tal. E ali na Maria Paula, número... Como é que era o número? Eu falei agora há pouco, né? Qual é o endereço ali? É a Rua Maria Paula 136, obrigado, valeu. Então o que acontece? Eu fui ver como é que estava o IPTU aqui da minha residência, né? O número do contribuinte certinho. Já tá errado, tá vindo em nome de outra pessoa, que não tem como consertar isso. A prefeitura é uma merda, porque eu entrei com uma ação contra eles, explicando um processo interno, explicando que o terreno não pode vir em nome de outra pessoa, mas eles só querem alterar esse nome depois que pagar essa dívida. Já é uma grande imbecilidade, porque eu já moro aqui há mais de 20 anos, há uns 22, 23 anos. Então é burrice fazer isso. Está vindo imposto em nome de outra pessoa, sendo que a escritura está em nome da minha falecida avó. Ele, algum estelionatário, para mim é estelionatário. O cara que coloca o nome dele ali para fazer esse tipo de trambique, para mim é estelionatário. Expliquei para a prefeitura, eles não querem alterar porque tem que esperar pagar. Porra, burrice. É a prefeitura conivente com um crime, né? Na minha opinião. Mas ao mesmo tempo, a prefeitura também comete um outro... Eu não sei nem se é crime, que diabo que é isso, que loucura que é isso. Aí me fizeram aqui, né, o parcelamento da minha dívida. Apareceu aqui valor do referido SDA. Os termos que eles usam são... Hoje é um podcast de finalmente útil, né? Os termos que eles usam são completamente absurdos, né? São aqueles... termos técnicos que não fazem sentido. A gente pergunta e o atendente não sabe dizer o que é, né? Porque ele tem um treinamento também de primeiríssimo número, é de primeiríssimo no mundo. Ele fez, até eu me embananei, você vê que eu fico tão puto que eu fico embananado. Ele fez o curso na Finlândia, ele estudou na Finlândia, na Noruega, para poder ter um atendimento de primeiríssima classe, né? Ele digitou rapidamente, botou 23 parcelas para mim. Botou aqui a porcentagem da entrada como se eu tivesse outra escopa. Não dá, não. É essa que é a entrada que você tem que pagar. O valor de referência SDA. Perguntei que ele, porque ele não sabia. O valor da entrada, o saldo, que quanto que fica. Só que o valor da entrada não é isso. Depois a entrada é uma coisa, é uma parcela. Depois é outro rolo, né? Saldo é tanto. Saldo, quantidade referente, SDA, saldo da dívida, eu não soube me explicar o que é isso. Aí vem aqui, encargos. Aqui que vem a sacanagem, né? Uma sacanagem promovida pelo município de São Paulo. Veja bem, GARI. O que é GARI? GARI é o boleto. Pelo que eu entendi, eu posso estar enganado, porque o cara também não soube explicar direito. É, isso aí é uma coisa que tem aí. É o boletinho que ele imprime na hora na impressora matricial dele, não, na impressora jato de tinta. O camarada cobra dessa merda pra mim de GARI R$87,25. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, Seis pedacinhos de folha. O cara me cobrou 87 pau. Vai vendo. Despesas, 9,3. Despesa de quê? E eu fui perguntando, né? Se você, de uma empresa qualquer, você vai na quitanda, o que você está pagando aqui? O que é isso? Qualquer empresa que te oferece um serviço, você vai, o que é isso? A prefeitura não informa. O que são essas despesas? Não sei. Mas o que me deixou indignado, mas indignado pra caralho, deixou puto pelas tampas, é um negócio chamado honorários. Honorários. Honorário é quando você, na minha concepção, eu posso estar enganado porque a prefeitura é louca. Honorários é quando você paga para um advogado um trabalho que ele faz, né, para você. Porra, mas peraí. Honorários de uma dívida que não foi a penhora, que não foi a justiça. Ao mesmo tempo, quem que vai fazer essa penhora? Quem que vai encaminhar para a justiça? É o procurador do município. Procurador do município, um advogado do município que é pago com erário público, né? Que ele paga do imposto que eu pago, que você paga, que você paulistano paga, o salário dele vem dali. Ele vai trabalhar para a prefeitura para vir cobrar de mim e, na eventualidade, até tomar meu imóvel, que eles podem fazer isso, né? É uma canalice, é o rico roubando do pobre, é o Estado pervertendo mais uma vez a situação, né? Mostrando que democracia e lixo no Brasil é a mesmíssima coisa. Mas o que me indignou foi esse lance de honorários. O que é honorário? Eu vou pagar para um procurador do município, que não vai fazer nada, porque isso aqui não foi a justiça. Não foi a justiça exatamente, porque eu não vou pagar, não precisou, porque eu fui lá parcelar. E vou ter que pagar aqui pelo menos 200 contos de honorário pro camarada. Na minha concepção, eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que eu não estou. Isso é estelionato. Isso é bandidagem, isso é canalice, isso é sujeira da Prefeitura de São Paulo. E outra, ela faz isso com todo mundo que vai lá negociar. Nosso queridíssimo prefeito Kassab promove o estelionato em cima de quem quer negociar com a Prefeitura, o IPTU. Eu não faria nada, foda-se, eu não faria nada. Sabe o que me deixou puto de verdade? Não é só isso, não é só pagar uma maneira da prefeitura ganhar dinheiro com a sua indústria dos honorários, né? Isso é uma indústria para arrancar dinheiro da gente. Foram duas coisas que me deixaram puto. Se esse honorário revertesse alguma coisa que prestasse, alguma coisa que valesse a pena e que não fosse aplicado para fazer carnaval, para fazer, financiar a parada gay, para parar a rua, se tivesse a rua limpa, a luz decente, os hospitais funcionando, hospitais municipais funcionando, a escola da minha filha pequena e da maior, nós estamos agora no meio do ano e não veio material para elas, que eles ficaram de dar, porque a merda é isso, eles prometem, vamos dar, beleza, mas não vem. Tá fazendo um frio da bexiga, nós tivemos que comprar roupa para as crianças, o que eu acho justo. Pô, não vou deixar minha filha sem com frio, né? Agasalho, porque a prefeitura não deu, porque eles se comprometeram a dar. Então, por que se compromete a dar se não vai dar? O material escolar, isso já é uma perversão maldita, né? Que eu, como pai, eu me sinto na obrigação de comprar o uniforme do meu filho. Eu compro o uniforme, eu quero comprar. Porque é uma maneira de eu mostrar, como no Japão, você paga caríssimo pelo uniforme, mas é um motivo de orgulho. Que a prefeitura não. A prefeitura tomou tudo. Ui, caramba. Peraí, quem vem lá? Eu devia desligar o celular antes de começar a fazer essas porras aqui, né? A prefeitura tomou tudo pra ela. Eu dou escola, eu dou material, eu dou leite, eu dou não sei o que, dou comidinha, que não sei o que. Isso é um péssimo hábito do brasileiro, né? Isso é uma sujeira que o brasileiro faz consigo mesmo. Ele vai empurrando para o Estado decidir tudo para ele. Isso vem da escola, isso vem do autor nacional. Temos que ter incentivos, temos que ter não sei o quê. É coisa de vagabundo. O brasileiro tem uma tendência a ser vagabundo, a não ter que assumir responsabilidade. E o que acontece? Os políticos são filhos da puta. Eu falo, você quer? Beleza, te dou. Como é que eu vou pagar? Você me dá a solução? Não, se vira. Ah, beleza, vou botar no seu cu. E outra, vou botar no seu cu e ainda vou tomar dinheiro de você. Pra você aprender a ser trouxa. E os caras vão aprontando. Então a prefeitura dá um material escolar ordinário. Os lápis que eles dão aqui, o caderno quebra um galho. A agenda é uma bosta. Mas a agenda é ruim porque ela vem blocada, ela vem naquela lomba, aquela lombada quadrada, colada. E a agenda de criança devia ser destacável, para facilitar a vida, né? Você destaca, anota. Tal. Uma professora disso até reclamou, né? Mas o lápis, nossa, que lápis ordinário, cara. Você aponta, aponta, aponta, ele desgasta. É, né? Uma madeira vagabunda, uma madeira que não vale nada. O uniforme que eles dão também não é bom. Porque agora estamos no inverno, a blusinha, as blusas que minhas filhas estão usando, é uma blusa fina. Ah, mas estamos num país tropical. Então, se era para dar, tinha que ter uniforme de verão e inverno, né? Nós temos basicamente duas estações. E se era para dar, tinha que dar guarda-chuva, galocha, dá tudo. Não, dá sempre faltando pela metade, sempre zoado, sempre cagado. Porque para você chegar até lá, com as medidas das crianças, para a aula, para as professoras, que não tem obrigação de fazer isso. Isso não é obrigação de professor, de ficar medindo crianças. Os pais já deviam trazer, mas os pais também não sabem medir, porque são uns imbecis. Eu vi pelas professoras, para as professoras não, pelas mães de família, essas trabalhadoras maravilhosas, né? Tinha mulher que não sabia nem o tamanho do pé do filho. O filho, ah, eu não sei. Então como é que você compra um sapato para ele? Ah, a gente vai pondo. E não é um exemplo só, são várias. Algumas, obviamente, sabem, mas a maioria das mulheres que eu vi lá, das mães de família, essas trabalhadoras maravilhosas, não sabem nem que tamanho do pé da filha tem. Aí quando faz fila e preenche ficha e perde, e vem aquela burocracia maldita e faz licitação, tudo é trabalhoso. Aí quando vem o material é de péssima qualidade. A roupa das minhas filhas aqui, o uniforme delas, é lixo. E não deve ser muito diferente do resto do país, não, né? Aí eu comparo com o Japão, o pessoal do Japão, eles têm lá os uniformes deles, são uns 4 ou 5 uniformes diferentes. É caro, é caro, é caro pra caralho. Aquela roupa que eles usam de... parece roupa de padre, que é fechada, aquilo é caro pra cacete, mas o cara usa com orgulho. Porque ele tá indo pra escola, ele vai ter uma educação de nível. Aqui, não tem educação de nível nem fodendo. Mas eu não vou entrar nessa seara, não vou entrar nesse lado. Vamos voltar aqui a essa cobrança. Então você tem uma cobrança indevida, absurdo, exatamente porque nós ficamos delegando para os políticos toda a solução de nossos problemas. Ah, você tem que não dar segurança. Ah, você tem que dar não sei o quê. Ah, tem que dar não sei o quê. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E político é muito esperto. Fala, não, vou dar, claro. Tal, mas ele dá o quê? Ele dá cortina de fumaça. Ele dá essas besteiras tipo cidade limpa, tirar todos os outdoors. Vamos deixar a cidade limpa, fica bonita. A classe média e classe média alta paulistana adora a limpeza, porque essa baianada que suja a rua, que eles falam, né? Também zoou de vez em quando, escapa, esses nordestinos que sujam minha rua. São Paulo, São Paulo é tão linda. Eu quero ver a São Paulo maravilhosa. Não com essas outdoors, tira. Pra essa baianada não comprar. Olha o que eu já conheci de paulistano da alta sociedade que é assim, velho. E também eles têm uma certa razão, porque não pode ficar passando a mão na cabeça, que a turma suja. A turma suja pra caralho. Ah, que na favela, no caminhão de lixo, não vai. Tá, você poderia simplesmente, a comunidade, os movimentos de comunidade, podia juntar aquilo e colocar num canto. Não, ele joga no córrego. O desgraçado joga o lixo no córrego. Ele toma lá seu Guaraná Dolly, toma sua cachaça, né, joga o seu lixo no córrego. Não tem lugar pra jogar. Não tem lugar pra pôr, vou jogar no... E joga no córrego, o córrego polui, fode, levanta a sujeira, levanta tudo, aquela agueira, destrói tudo e vai culpar quem? O governo. Porque o governo não canaliza. Porque o governo não fala... Veja que loucura, você jogou um papelzinho do chão, aquela merda vai parar no esgoto, vai entupir. Entope. E quem vai pagar o desentupimento é você. Só que não, aqui as pessoas são absolutamente imbecis. Isso toda a classe social, todas elas. A imbecilidade é a marca registrada do paulistano. O paulistano é um imbecil por natureza em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Isso de jogar lixo na rua é um. Aí você vai atravessar a rua em qualquer canto. Aí você faz outra merda, você vai enfiando o carro. Esse rolo que teve do PM aí, que eu acho que foi ontem, que meteu tiro na cara do outro. Porque o cara, porque isso acontece muito com um amigo meu, que ele dirige, ele pega muito estrada. Ele fala, ele tá na pista da esquerda, ele já tá a 100. Cola um passatinho do mano atrás dele, fica dando sinal de luz pra ele sair. Ele não sai pra fora, tô no meu limite, eu não vou sair. Ele ultrapassa pela direita, passa tirando um sarro, vai pra frente e diminui. É muito comum no trânsito de São Paulo, porque pelo que este meu amigo diz e pelo que eu vi também lá pelo pessoal da redação, outros que eu converso, o cara fica dando sinal pra você, anda logo, porque você tá na velocidade certa, o trânsito não dá pra andar, fica dando sinal. O paulistano, e não vou negar também os descendentes de outros estados, porque parece que você entra aqui, você vira um imbecil, naturalmente imbecil. Você se imbeciliza. Você se imbeciliza em todas as partes. E nessa aí, o cara aproveita, ele vai culpar sempre o governo. Ah, porque o Detran é um centro de corrupção. E é. O Detran só existe corrupção ali porque é uma dificuldade para vender facilidade. Aí o camarada, tem gente que está ali há anos na mutreta. Anos, quando a minha patroa foi fazer exame psicotécnico, não vou tirar aquela carteira. No ato, o carinha falou, se você facilitar aqui, a gente vê os negócios. Ai, mas que tem agora o controle do dedinho, e que tem não sei o quê, que tem que fazer o curso. Tem, mas você finalmente faz o mesmo jeito, que é teu lugar. Comigo também. Tanto que eu desisti de dirigir, né? Ah, fia no cu essa porra. Tudo é interligado para deixar todo mundo enlouquecido e cada um quer apontar a desculpa para o outro. E eu vou te dizer qual é que é. Eu me emputeci com esse negócio dessa cobrança de honorários, porque eu estava lá na Maria Paula, né? Na rua Maria Paula. Do meu lado tinha um velhinho. Um velho qualquer, uma pessoa qualquer. Você nunca vi na vida. Nem sei do que se trata. Um senhor de 70, 70 e poucos anos, puxou a conversa comigo, que a gente esperava, né? Tentou chamar aquele negócio. Aí eu olhei assim pro relógio, é foda. O relógio deles é meia hora adiantado. Eu conferi com o meu relógio, esse que tá aqui, né? O meu lindo Casio, que eu até troquei a pilha. E eu troquei sozinho, vê como eu sou útil. Falei, porra, são tantas horas, será que eu tô errado? Deixa eu ver o celular. Que o celular, caso você não saiba, se ele estiver sincronizado com a central, a hora dele é a hora oficial, perfeitinha, não tem como, porque ele é ligado com o relógio atômico. Se ele tiver com sincronia e atualização automática, não tem como, aquele é a hora certa. Eu pego o relógio dele, está meia hora adiantado. Por quê? Para sair mais cedo. Para sair mais cedo, para ser esperto. Vai aí, eu ganho pouco, então eu vou trambicar. Eu ganho pouco, eu quero meus benefícios. Eu quero ganhar. Tanto que o cara que me atendeu falou, não, se eu falar lá com o Datena, que eu falei, meu, eu vou levar essa merda no Datena. Aí fala lá pra ele te ver. E o desgraçado não pensa no munícipe. Ele não pensa na pessoa do lado de lá. Ele fala, não, essa véia aí pra ele, nosso salário é muito baixo. Filho da puta, só pensa nele. Eu, na minha vida, eu nunca conheci um único funcionário público que realmente pensasse nas pessoas que estão tá servindo, na pessoa pública, nas pessoas normais. Não. Ele pensa, quando ele está querendo ajudar, é pela soberba. Porque Jesus mandou, porque eu estou salvo, é minha missão, vou ajudar as pessoas, vamos pôr ordem nesta merda para virar um Deus no meio da merda. Mas vamos voltar ao velhinho. O velhinho do meu lado, esperando a minha vez, a gente ficou trocando ideia, né? Um velho fofoqueiro, falador, falando da vida, não sei o quê. Eu também gosto de conversar, porque eu sou escritora, o meu material vem do dia a dia, vem das pessoas. Aí ele vira pra mim e fala da vida, na hora que eu fiquei. Eu tive um ataque cardíaco, né? Tive um problema cardíaco, fiquei internado, mais de 30 dias, né? Na Santa Casa, vai fudido. Voltei pra casa, peguei mais 20 de recuperação e tal. O IPTU atrasou, vim pagar. Eu falei, o senhor é aposentado? Sou. Você tem mais de 70 anos? Tenho. Então o senhor não precisa pagar IPTU. Hã? É, o senhor tem uma legislação que isenta. O senhor pergunta ali pra ele, o senhor, hã? Não, mas eu vim tantas vezes aqui pra negociar, nunca me falaram nada. É essa visão maldita, né? O pessoal dali sabe da legislação, sabe que pode favorecer um infeliz. E mesmo que ele não seja, que seja malandro, foda-se. Você pode chegar para ele, não, o senhor não precisa, tá? Porque o senhor está isento, está numa categoria tal, preenche esse formulário, barará, barará, isenta e vai ser feliz, né? O velho ficou me olhando com aquela cara, mas pode mesmo, Zé? Eu já me apresentei, né? Lógico, não pode, só tô a lei. Porque eu me lembro que antes de ter ido no verificar meu IPTU, eu fui ver que eu podia pegar uma isenção, tem um lance de usucapião, usucapião é até 250 metros, o meu terreno tem 450, então não dá pegar usucapião. Então foram, e eu trombei com essa legislação municipal, né? Que eu venho aposentado, não paga IPTU. Quanto que ele ganha? Ele ganha 700 conto, né? 730, que ele me falou, mais ou menos assim. Ele fez um acordo de pagar mais de 100 pau de IPTU. O velhinho é sozinho, eu acho que deve ter uma neta que cuida dele e tal. A duras penas comprou sua casa, seu quarto sala. Ele falou, leve lá na bairro da puta que eu pariu, da casa do caralho. Mas a prefeitura vem e sacaneia ele. Vai arrancar 100 conto de aposentado! Sendo que existe uma legislação, mas o funcionário ele não quer nem saber, vai tomar no seu cu. Eu quero meus benefícios. Eu quero meus benefícios, eu quero ganhar o meu. Eu fiquei puto pelo velhinho, porque da mesma maneira que ele tá se fudendo, e eu consegui quebrar o galho dele, falou, não, tá aqui, o senhor vai lá, tal. Qualquer coisa, o senhor liga pra mim, eu te dou, dei meu cartão. O senhor liga pra mim, vou ver isso pro senhor, dou essa força, não tem problema, por Deus lhe pague, meu filho. Não, o senhor pede pra sua neta ela entrar em contato comigo. A minha parte eu fiz, né? De chegar pra ela, tá aqui. Se você quiser, eu te ajudo. Não custa nada, a legislação é essa, preencha o formulário tal. Entre, eu tenho a pachorra, porque se eu não me engano, ele mora aqui perto do Sacomã, uma coisa aqui, não me lembro. Ele não ligou pra mim, a neta dela vai ver, foda-se, não é mais minha, não é mais da minha alçada, é da alçada dele. O velhinho ficou tudo feliz, porra, tal, que não sei o quê, porque agora você pensa quantos velhinhos, quantas velhinhas, quantos aposentados a prefeitura sacaneia. Tudo bem, vamos tirar os aposentados. Quantas pessoas comuns a prefeitura sacaneia com essa cobrança de honorários? Eu não, tudo bem, eu não estou reclamando disso, eu tô reclamando, eu vou pagar, não é, a questão não é essa. Aliás, se eu quisesse, eu não pagava essa merda. Eu estou pensando seriamente em não pagar, porque isso é uma putaria do caralho. Mas esses pequenos momentos, a gente para e pensa, meu, olha como estamos cercados de sacanagem. Porque um sacaneia o outro. Eu me lembro que um amigo meu falou sobre os negros, falou, ah, negro, um sacaneia o outro, um quer passar a perna no outro. Não, brasileiro. Que negro, nada. Que amarelo o quê? Que branco o quê? Primeiro que não existe esse negócio de raça. Os negros, os amarelos, os índios, isso não existe. O que existe é a raça humana. São variações da raça humana. Só existe uma única raça, é uma raça só. Mas quando você tem essa divisão, a primeira coisa que o cara faz é pra tirar o dele, né? Eu vou entrar aqui pra pegar um benefício pra mim, que nem aquele negócio do zumbi dos palmares, se você for no meio do mato. Tem umas legislações, se você decretar, que você a decretar que aquilo é teu palmar, você já tem um nome pra isso, você já pode desapropriar, você pode pegar pra você, fazer não sei o que, já tem, tudo é pra sacanear. Tudo é pra sacanear. Então você vê essa situação aqui na minha frente, esse meu papelzinho aqui, desse maldito honorário, é porque tem um vereador, filho de uma puta, que concordou em passar essa merda na Câmara. E esses vereadores, todos eles sabem disso. Você acha que o cara sabe também não sabe? Sabe! Mas é claro que isso, todos eles sabem. Ah, eu também eu não sabia. Foi você falar isso, eu não sabia. Mas quando você vai lá, você vai fazer a negociação, aparece o bagulho, ninguém para pra perguntar. Eu sou um dos raros que eu fui ver aquele pessoal passando. Eu falei, o que é isso? O funcionário sabe, mas ele não fala. Ele se omite. Ele é conivente com o crime. Claro que crime entre aspas, né? É uma putaria entre aspas. Mas se ele tá ali, ele é tão filho da puta quanto o secretário das Finanças que permite essa canalice. Ah, mas você não sabe da lei? Não é questão de lei. Não é questão de lei, é questão de ética. É questão de você prejudicar o munícipe que já se fode tanto, que já toma no cu tanto. Vai botar mais um pouco no cu dele pra dar um material escolar de lixo, pra dar um ensino municipal de merda, que tem professores dedicados, lógico, tem professor bom, mas é a minoria. A grande maioria vai lá, dá-se no ponto, dá uma aula mequetrefe, arruma um atestadozinho, fala, conheci uma professora, fala, eu chego lá e falo, é, vou lá no psiquiatra, estou com vontade de matar um aluno. Já pega 15 dias, já pega 20 dias, já encosta, já financia um carrinho. As pessoas usam o Estado não para o benefício de todos, mas para o benefício de si mesmo. Sacou qual é que é? É diferente da Finlândia, quando teve lá, ou foi na Noruega, sei lá, quando teve aquele negócio da bolha especulativa que explodiu, que o governo finlandês permitiu que os grandes capitalistas americanos entrassem lá e comprassem os três bancos estatais. Eles compraram os bancos estatais à revelia da população, explodiram o país, arregaçaram o país, mas a população se uniu e arrebentou com o governo e recuperou, falou, não, é nosso. Isso é o sentido de cidadania, o verdadeiro, não é o que fala na CBN, não é o que fala na Bandeirantes, não é o que fala no Estadão e nem na Folha, eles estão mentindo, porque a verba desses caras, a maior verba que vem, é do Estado. E nós falamos do PCC, Amigos dos Amigos, Comando Vermelho, mas o maior inimigo, o maior bandido que tem nesse país é o Estado. E o Estado, ele corrompe justamente os meios de comunicação para você ser engambelado, para você ser enganado, para você não ver as coisas. O único poder que existe neste mundo da sociedade é o indivíduo. O grupo é a manifestação do interesse do indivíduo, e não o contrário. Aqui o grupo se impõe sobre o indivíduo, e vão enfiando. E ao mesmo tempo vem essa ladainha, esse derrotismo natural, que eu não vou fazer nada, porque não vai dar certo, porque se eu faço não sei o quê. Não, eu acho que temos que começar um movimento de matança do Brasil. Nós temos que matar o Brasil. É doloroso, é terrível, porque nós somos condicionados a acreditar nessa farsa. Por que não matar o Brasil? Por que temos que assistir sempre novela? Por que temos que ouvir essas músicas horríveis? Por que temos que nos calar com essa bobagem dessa parada gay? Meu, que orgulho o cara pode ter de dar o cu! Tá aqui, pai, eu não tô sendo nem Ratinho, nem da Atena, nem nada. Eu tô sendo Zé Roberto Pereira, eu. Eu falei, que orgulho o cara tem de dar o cu! Mesmo Clodovil, que era, digamos, uma liderança entre os homossexuais, falou, não, ser homossexual é uma desgraça, não tem motivo nenhum para ser orgulhoso. Mas vira movimento do quê? De balada, de baderna, de alegria, de vamos dar o cu. Isso nos States é uma coisa, aqui é outra. Você não pode ficar importando esses modismos ideológicos, seja a parada gay ou seja os otakus, inserir num país tão jovem quanto o nosso, tão sem noção e sem tonos, T-O-N-U-S, tonos, circunflexo em cima do O. Nós não temos tonos, porque não temos culhão. Não temos culhão. Nós somos um bando de covardes e permitimos que essa merda aconteça. Tá, Deca, já que você tá tão indignado, como é que a gente faz pra mudar essa merda? Eu não sei quanto a você. Eu não sei quanto a você, mas eu estou pensando cada vez mais seriamente em queimar meus documentos. Eu tenho essa treta aí para resolver do palhaço do Cassaro, que estavam dizendo que eu não fui lá prestar serviço comunitário. Eu fui, peguei a documentação, cumpri até a mais, que eu gostei muito do lugar. As pessoas eram muito gentis, muito gente boa, aprendi muito lá dentro aquela escola, tá anexado já no processo, já deve estar lá, uma vagabunda dizendo que eu não fui. Ou é cagada de cartório, que cartório caga, eu também já fui cartorário, eu sei, eles perdem o papel, aí o juiz vai ver, ah, cadê o cara, manda ele vir aqui. Quando tiver lá um negócio escrito, tá ferrado, eu já fiz, aí já tá cumprido a pena, vamos colocar assim, a pena do acordo foi cumprida, vai me apenar de novo? Não vai, quebrou a cara, isso aí, eu vou esperar essa merda acabar, eu não vou mais me manifestar. Eu vou fazer um trabalho artístico, eu vou colocar todas as minhas manifestações na minha arte. Eu vou me transformar, eu vou me modificar, só vou me manifestar agora através da arte. Não dá mais, porque se a gente fica falando, vagabundo vem pra cima e pega isso como desculpa. Se é uma manifestação artística, é diferente, não, é arte. É a típica hipocrisia brasileira, né? Se, isso acontece também nos Estados Unidos. Se o cara tá pagando uma puta, ele vai em cana porque tá falando, favorecimento do lenocínio. Ah, não, tô filmando. Ah, então ele é cineasta, é diferente. Você vê, lá também tem essa merda, né? Isso é meio que... Nós somos muito satélite dos Estados Unidos. E houve uma época em que nós pensávamos por nós mesmos, como foi na Revolução de 32, que o Getúlio Vargas fez merda, São Paulo ficou puto, falou, não, caralho. Naquela época nós tínhamos coragem, tínhamos culhões. Hoje o Sarney tira aquela faz aquela merda em Brasília. Não, deixa o Collor. Não, o Collor impeachment. Você viu o que ele fez, cara? Você viu o que ele fez? A minha vontade é pegar esses políticos todos. Todos os políticos, do vereador, até o presidente, inclusive a Dilma, degolá-los e pendurá-los de cabeça para baixo. O culpado são eles. Os culpados são eles. Mas eu também não nego a sua culpa. Porque você vota neles. Você acredita nesse sistema. Você acredita no Brasil. Você é o país do amanhã. O Brasil é o país do futuro. Nós somos um povo moreno. Somos um povo alegre. O meu timão vai ganhar. O meu timão. Vão construir agora o estádio do meu timão. Você viu que tinha um bando de imbecis. Anencéfalos. Que anunciaram que iam começar com... Os caras já foram lá para fazer churrasco, comemorar, não sei o quê. Se esses filhos da puta tivessem a mesma força de vontade para mudar a própria situação, ou o próprio país que seja, que maravilha. Uma vez eu fui na USP, o camarada saiu de lá e falou, se nós nos uníssemos, a gente pavimentava essa estrada, as ruas aqui de ouro. E é verdade, nós poderíamos estar no nível de uma Austrália para cima, mas não, o vagabundo sai de casa para ir comemorar um maldito estádio de futebol de um time vagabundo, como todos os times são vagabundos, a nação corintiana. Porra, vocês não se ligam que esse negócio de futebol é mais um mecanismo para a sua alienação? Mais um mecanismo para o seu controle mental, para o seu aprisionamento? Ah, que legal gostar de futebol, gostar de esporte, bacana, mas o futebol brasileiro é corrupto. E lembra o lance da mala cor-de-rosa, mala amarela, mala do não sei o quê? Os caras roubam, os caras aprontam, porque são assim com o político, né? O Ricardo Teixeira é assim também com o deputado de não sei o quê. E você aí torcendo para esses times. As emissoras falam de futebol o tempo todo porque eles ganham dinheiro com isso. Se o Ricardo Teixeira se fantasiar de baiana ou sair matando todo mundo, as emissoras vão apoiar porque elas ganham dinheiro com isso. Só que diferente de um país sério, que você não quer fazer... O diretor do FMI estupra e ataca uma empregadinha. Empregadinha lá do hotel, ele vai em cana. Aqui o Palocci faz toda aquela merda e tá lá. Não há um movimento contra. Ele é bandido! Ele é bandido! Ele enriqueceu as custas de trambicagem! Mas ninguém movimenta nada contra ele, sabe por quê? Que no fundo todo mundo quer fazer a mesma coisa. Todo mundo que entra lá, você. Se você tivesse lá, você faria a mesma coisa, você se corrompia. Um amigo meu virou para mim e falou, bandido bom é bandido morto. Concordo. Bandido bom é bandido morto. Mas e os bandidos legalizados? E os banqueiros? Setúbal? Esses caras estão trilionários, as maiores fortunas do mundo, para não fazer nada. E outra, não fazer nada e ainda endividar os outros. Para mim, o banco devia ser que nem Harry Potter. Ele guarda teu dinheiro, mais nada. Ele guarda teu dinheiro ali, pum. Ele não trabalha para ganhar dinheiro, para te gerar mais dinheiro. Não, isso daí é usura. Isso é estelionato, isso é enganação. Alguém vai se fuder, porque o banco não vai fazer nada. Dinheiro não gera dinheiro. Quem gera dinheiro, quem gera riqueza é o trabalhador. Só existe essa única fonte de riqueza, é o trabalho. Não tem outra. Não venha com minha. E quando você joga, você dá 10 reais na mão do banqueiro, ele empresta para o outro a 15. Te paga 11, embolsa o resto. É máquina de fazer dinheiro. Isso é usura, isso é estelionato. E todo mundo concorda com isso, porque nós somos uma nação de corruptos. Quando eu vi esse negócio dos honorários, eu pensei, porra, e tem procurador que devia estar zelando pelo interesse da população, e concorda. Ah, mas a máquina... Não tem desculpa, ou você está lá para roubar, ou você está lá para arrumar. Se você entrou e não arruma, você está roubando. Isso vale para todo funcionário público. todo. Ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. Se você entrou lá, está ganhando seu salário e você não trabalha, ou faz qualquer coisinha, o seu trabalho é insignificante, você está roubando o dinheiro de alguém. Você está traindo a confiança do público que está ali, da pessoa que está te pagando o salário. Inclusive a si mesmo. Porque quando você pega o ônibus, você paga para a prefeitura. Quando você compra, você vai lá, o trouxa vai dar sua nota fiscal eletrônica, não sei o quê, dá seu CPF, o trouxa, aí o governo vai monitorar o que você está fazendo. Que ele já não consegue, ele vai monitorar, não, vou ganhar prêmio, eu vou ganhar um prêmio, vou ganhar desconto, caralho, ele vai olhar tua conta, seu filho da puta, otário, ele vai ficar de olho em você. Aí, ah, é bandido bom, é bandido morto, verdade, mas e os bandidos engravatados? Não vale a pena, pô, não vale a pena. Ah, que no movimento disso, na ordem de não sei o que, daquilo, é tudo a mesma merda. E nós que aqui, como é que fica? Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou matando o Brasil. Eu me recuso terminantemente a ser chamado de brasileiro. Eu cuspo urino e mijo no Brasil. Chega! Não dá mais. Não gosto dele. Não gosto do cara. Detesto. Ele foi um assassino medonho, um demente. Porém, na biografia de Adolf Hitler, chegou uma hora que ele não aguentou mais. A última esperança dele, ele depositou na loteria. Perdeu. Ele bateu o pau na mesa e falou, chega. E entrou na política. Você sabia disso? Não sabia, claro que não, né? Porque o nosso país tem um medo danado do Hitler. Não porque ele matou judeus, matou. Não porque ele massacrou metade da Europa, massacrou. Não porque ele fez toda aquela merda, sim. Mas porque ele tinha tônus, porque ele tinha coragem. Quanto menos você divulga a imagem de pessoas corajosas, é diferente do Stalin, que era um demente, Pol Pot, outro demente. Mas se você puxar a ficha dos caras, se você ler, em algum momento ele se emputeceu e partiu para a ignorância. Partiu para a ignorância no sentido de botar abaixo uma instituição podre. E nós aqui queremos que essa instituição podre permaneça ao mesmo tempo que nos fodemos na relação, que é o seguinte, a gente se fode mais para ter a esperança de ter uma hora sair fora. Mas você nunca vai sair fora. Nunca vai sair fora, porque o camarada que está lá em cima coordenando, ele se dá bem. O político se dá bem, o banqueiro se dá bem, o empresário se dá bem, você não. É ilusão você achar que você vai entrar no serviço público e você vai ser feliz. É ilusão você achar que vai ser feliz comprando um carro, tendo uma casa própria, você torcendo pro teu time querido. É tudo ilusão, tudo mentira. Porque você mantendo essa ilusão, velho, mantendo essa ilusão, os caras ficam mais fáceis de te enganar. Isso não é posição de esquerda, nem de direita, nem de fascismo, nem de comunismo, nem de socialismo, nem nada. Essa é a opinião do Zé Roberto. Eu nem leio essa porra. Eu nem leio o manifesto político, nem sei do que se trata. Eu tô concluindo a partir dessa sacanagem que a prefeitura fez com o velhinho. Sabe por que me doeu? Que eu vi o velhinho, eu lembrei do meu pai. Se nós começarmos a ver, não todos, mas a maioria dos velhinhos, como se fossem nossos pais, se nós começarmos a ver todas as crianças como se fossem nossos filhos, e todas as pessoas, homens e mulheres, como se fossem nossos parentes, nossos amigos, ou cópias de nós mesmos, reflexos, que na verdade é isso, a minha visão espiritual é essa. Nós somos um único ser, que por uma cisão qualquer maluca no tempo e no espaço, nos quebramos em milhões. Isso é abordado inclusive no Mil Nomes, né? Se nós começarmos a ver as pessoas como elas realmente são, como sendo parte de nós, como faces de nós, mesmo o camarada zumbi drogado, fudido ali da Cracolândia, ele também é parte da gente, ele também é um pedaço da gente, de toda a sociedade humana. Mas se ele quer se drogar, é porque algum motivo foi levado para ele àquele lugar, né? Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. E algum motivo nos levou a aceitar o honorário do senhor, excelentíssimo senhor promotor, procurador, que não faz nada e que ganha minhas custas. Em algum momento nós erramos. Eu acho que nós precisamos começar a pensar melhor e reavaliar onde que nós erramos para começarmos a acertar. Então a minha decisão é essa, eu vou cuidar da minha arte e vou fazer uma arte de protesto, porque se eu abrir minha boca, vagabundo me processa. Eu não quero dar trabalho ao Dr. Pintudo, não quero ficar enchendo o saco dele, porque se eu for em cana, eu não quero mais em cana, agora eu quero que me matem. Eu quero virar mártir mesmo, porque não dá, meu, não, estamos precisando de mártires. Não estamos precisando de moleque retardado gritando na rua, potresto, fazer um potresto. Não precisamos de retardados mentais, querer, confiando num sistema podre. Onde é que você está com a cabeça? Nós precisamos de pequenos nichos revolucionários. Se é para dar um rótulo, anarquista. Contra o Estado. Pelo fim da autoridade. Fim da autoridade, mas sem perder o senso de solidariedade. A morte da autoridade e o nascimento da solidariedade. Não a solidariedade católica, de dar coisinhas, de dar bênção. Não. A solidariedade de você pensar no seu semelhante como se ele fosse uma parte de você. Que ele tá na mesma merda que você. E ele é parte de você. É a partir daí, tendo isso na nossa mente, que as coisas começam a mudar.